cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje trazemos aqui uma estreia. Não que não seja alguém que já anda na música há vários anos. Aliás, quando apresentarmos já vão perceber de quem falamos. Devo dizer que já vamos lá com o Nick Suave. Mas também já antes aqui referimos como Nick Nicotino. Mas na prática é um pseudónimo do Carlos Ramos. Pessoa ligada a várias bandas. Nicotinos Orquestra, os Act Ups, Los Santeros, Jack Sheets, enfim. Mas antes de mais também a um dos mais antigos festivais portugueses, o Barreiro Rocks. Mas teremos tempo, seguramente, para falar deste seu álbum em ritmo de português suave com que Nick nos brinda. E antes de mais, tal como nos habituámos sempre, temos então o protagonista para falar aqui no FM da Boa Nova. Antes de mais, Carlos, bem-vindo aqui à Boa Nova. Obrigado, é um prazer. Ora, é um prazer falar consigo, enfim, já estava em falta, até porque, enfim, do que andámos aqui a contar e a sondar, vai no 57º disco. Portanto... É mais ou menos, acho que ainda faltavam uns quantos que eu atualizei. Portanto, já ultrapassa do 60º disco, acho. Portanto, é o primeiro enquanto português suave. Está aqui em destaque na Boa Nova, e que até nos foi pré-anunciado primeiro com o tema Perdido, que agora está aqui em disco. Acarinhaste o meu nome antes de adubiares caminho, e deste mil razões para me deixar sozinho. Foram-se o passado e a felicidade, veio a lógica da dor. Agora só penso em ti e no nosso amor. Beijar o meu travesseiro. Começo o dia muito deprimido, não sei o que fazer. Noites em claro e dias negros por não te conseguir esquecer. Capaz de ficar contigo para sempre, mas não sou. Tudo o que eu queria era o teu amor. Diz-me onde estás, porque por não saber onde estás, por não saber onde estás, por não saber onde estás. Ora, antes de mais, dar-lhes parabéns pelo disco. Diz que onde congrega, enfim, amigos que já tiveram consigo noutros locais, sendo que, enfim, vamos aqui já falar do Fred Ferreira, não é? O homem dos Orelha Negra e Buraco São Sistema, e não só, o Cláudio Fernandes dos Pista e dos Nada Nada, não é? E o Ernesto Vital e do Nicotinos Orquestra, esse sim, projeto com quem já havia tocado. E é um disco que já saiu no final de abril e que agora... No momento em que falamos, um mês e pouco depois, já tive a oportunidade de o apresentar ao vivo, até no Music Box em Lisboa e não só. Mas em breve teremos outros concertos de que iremos já falar, nomeadamente em Coimbra, onde vão estar no final de julho, 28 de julho, na tabacaria do Teatrão. Portanto, do bem Teatrão, próximo exatamente. De nós, aqui teremos então este projeto suave, com português suave. Antes de mais, até pelo próprio nome é sugestivo, português suave, bem sabemos que há um conjunto interessante de palavras associadas ao português suave. Desde logo, o próprio o tabaco, né? Enfim, a que não seria estranho o seu anterior nome, nicotine, mas não só, mas associado a uma própria forma de construção, há livros com esse português suave e há até a mania de dizer que os portugueses são brandos costumes, um bocado a ver com este suave. Ora, antes de mais, porquê então o facto da escolha do português suave para este disco de estreia enquanto suave? Teve a ver um pouco com essa transição, dado que é o primeiro disco em português e na altura em 2011, quando eu comecei a brincar com estas canções, também foi a altura em que deixei de fumar. E então resolvi trocar de nome e passar de Nico Nicotino para Nico Suave e fazer esta brincadeira com português suave, mantendo aquele piscar de olho ainda à nicotina. Mas acho que se adequou bem à temática do disco, que fala sobre amor e de uma forma muito, muito terrena, digamos. E o que é que levou a esta mudança? Podemos pegar aqui nas músicas que até aqui vinha fazendo e de repente surges aqui com um pop mais Motown, não é? E em português, efetivamente, onde quer queremos, quer não, abrange logo um grupo de pessoas muito mais vasto. Claro, claro. Eu acho que individualmente qualquer uma delas poderia fazer parte de um disco da orquestra. No entanto, assim, o conjunto delas todas são canções de soul e então parece-me que fazia sentido fazer algo novo. E na altura ainda comecei por escrever os temas em inglês e depois foi o Fred a espicaçar-me e a lançar-me o desafio, mas porquê é que não fazes em português? E eu não tinha assim grande resposta lógica para lhe dar. Porque... ao fim destes anos, digamos que quando comecei a cantar, toda a minha vida das audições que eu fazia estava situado no outro lado do Atlântico, o rock and roll americano. E fez sentido na altura, no fim dos anos 90, quando eu começo a tentar cantar, procurar algumas vozes de referência e essas encontravam-se do lado de lá, e então a questão do inglês surgiu muito naturalmente. E depois, de repente, parece que ficamos ali fechados naquela língua e faço uma percurso até, lá está, até o Fred me perguntar, mas por que não é português? E eu, à altura, em 2011, quando ele me faz essa questão, já não tinha, quer dizer, já não tinha essa necessidade de procurar uma influência para a voz, porque já cantava há algum tempo, e foi relativamente fácil mudar assim o chip e começar a ter ideias em português e a escrever em português. Então podemos dizer que foi o Fred Ferreira que, de algum modo, pegou nas peças e assemblou-as de maneira diferente, para que viesse este... Sim, foi um desafio que ele colocou e ainda bem que o fez. Muito bem, exatamente. E ia dizer, desafio superado, como diria alguém nos programas anteriores. Thank you. vez já foi do Fred. Este conjunto de amigos, que já os conhecia de longa data, foi a condição sine qua non para este português suave? Era o pessoal ideal para este novo desafio? Para mim é sempre... existe sempre essa condição de tocar com amigos, não... Porque tem, convém dizer, o Carlos é multi-instrumentista. Na prática, podia ter gravado quase este disco sozinho. Sim. Não seria a mesma coisa, não é? Este disco começou por... Aliás, as demos sou eu a tocar tudo e a cantar tudo, pronto. Mas isso é o meu processo de trabalho, um bocado individual, normal. Mas ganhamos sempre qualquer coisa. A não ser que haja como é que eu ia dizer, uma definição estética e quase, quando me impõe essa condição na Nicotine's Orchestra de quero ser eu a gravar tudo, porque sim, porque é o processo de criação e é como eu gosto de fazer as coisas na Nicotine's Orchestra, em todas as outras bandas as músicas acabam sempre por ganhar mais qualquer coisa, perder num lado, ganhar do outro e transformar-se. E esse aspecto eu queria muito que acontecesse com este disco, não só pelo aspecto musical, ou seja, de composição, mas também em relação ao próprio som, que eu também tenho normalmente o hábito de ser eu próprio a gravar os discos e a misturá-los. Para este disco fazia sentido trazer pessoas de fora para que ouvissem aquilo que eu tinha gravado e interpretassem à maneira delas, tal como fez sentido também ir para outro estúdio, para o estúdio do Fred, e entregar a produção ao Ricardo Riquet, de forma a termos mais um input e a fazer qualquer coisa diferente em relação àquilo que eu tinha vindo a fazer até aqui. Porque senão corria muito o risco de, lá está, ser eu a gravar, ser eu a fazer tudo. Exatamente. E soar muito à Nicotine's Orchestra, mas em português só. Eu não queria que assim fosse. E nas próprias letras, a criação veio até aqui, também até a coloração aqui ali do Ricardo Guerreiro. Sim, o Ricardo Guerreiro, que é meu colega, também amigo de há muitos anos, de andarmos de skate juntos na adolescência, e que a área dele até é mais a parte da pintura, ele é um artista plástico, mas que tem também expressão musical ou algo similar num projeto que nós temos, que são os Bro X, os Brothers do Xangai. Uma coisa mais hip hop, mas ele escreve muito bem e tem uma coisa engraçada, que é as nossas cabeças complementam-se, e ele surge no processo inicialmente apenas como tradutor daquelas primeiras canções que eu ainda escrevi em inglês, e então ele adaptou para português, e a partir daí começámos a fazer algumas coisas a meias. Há canções em que eu assino a letra na totalidade, porque começo a fazê-las e tenho uma ideia e escrevo a letra. Há outras em que eu tenho uma ideia de uma melodia e passo ao Ricardo e dou-lhe liberdade para ser ele a escrever, e pronto, lá está, é mais uma parte do projeto que também está, não está só centrada na minha cabeça. Isso é tocante. Eu não sei se me pertences, apenas eu pertenço a ti. I'm entretanto, vamos falando, as pessoas vão ouvindo temas do disco e vão-se, enfim, aclimatando. E isto vem a propósito do que eu queria perguntar-lhe. Enfim, há aqui uma, entre aspas, e até o termo é exagerado, mas perceber, uma vez que está envolvida em tantas cenas e de maneira diferente que as encara, essa, desculpe lá então o termo, esquizofrenia, é fácil de enfim, de perceber, até quando está em concerto. Enfim, já tive até a experiência que recentemente, no final de maio, 26 de maio, cantou aí para, enfim, para os seus, não é? No Auditório Municipal Augusto Cabrita. Sim. Portanto, cantou entre amigos. Ora, seguramente, no momento em que está a cantar, haverá alguém que lembra que tem que tocar uma música de orquestra e não deste novo álbum. Enfim, essa, lidar com esses diversos cenários é fácil. É um pouco um processo, como é que eu ia dizer, quase infantil, de um puto que brinca e que faz vários personagens no mesmo dia até, e faz várias brincadeiras. Eu tenho tido, não diria a sorte, mas tenho feito o meu percurso um pouco na corda bamba por isso, mas ao mesmo tempo é isso também que faz com que eu tire maior prazer. É o que alimenta a alma. Sim, sim, sim. E é uma certa liberdade de... ok, com os meios que eu tiver à mão, na próxima semana vou gravar um disco do que me apetecer. E gosto muito de fazer esse exercício. E isso trouxe-me a este ponto em que já tenho, pá, muitos discos gravados, muita música feita com personagens, vamos lá, diferentes. Mas foi algo que foi surgindo tão, tão naturalmente, que só agora, quando já começa a ter assim uma pilha para trás, não é? De discos e de personagens empilhados, e olho, é que começo a perceber, ok, já realmente já foi muita coisa. Mas não... Não sinto uma grande dificuldade nessa transição. Uhum. É faz tudo sentido. Não é, não é nada assim muito, também muito forçado. É muito fora daquilo que me vá na cabeça. Os dias chegam ligeiros e passam por mim. E eu pergunto porque é que é assim, que o nosso amor tenha de ser o meu grande segredo. Eu bem tento, mas toda a gente sabe que entre nós há eletricidade para iluminar a cidade mais escura. No nosso amor, estrelas rasgam o céu. Tu vais embora, depois meu coração morreu por se sentir só, amado como amante. Já nem sei porque gosto de ti. Querer amar-te depois de tudo o que sofri. Algo está mal, eu mudei quando te conheci. Não achas amor, não? Onde não há coração, não? O amor é um instante em coração de amante. Os dias chegam ligeiros e passam por mim, mas eu espero que isto tenha um fim. Meu coração assim talvez não aguente. E quando juntos dizes sinto-me tão bem, tremem-te as pernas, ris, não há mais ninguém. Por favor, rapariga, deixa-me lá amar-te. Oh meu Deus, olha para as horas, eu tenho de ir. Depois liga, é o que dizes antes de partir. Difícil é encontrar amor em coração diamante. Ah, mas eu já nem sei porque gosto de ti. Querer amar-te depois de tudo o que sofri. Algo está mal, eu voltei quando te conheci. Não achas amor? Oh, das prisões, com pontos de interrogação. É madrugada, porque é que este amor é assim? Esse gosto por várias maneiras de se expressar também para a componente de imagem. Vamos falar aqui dos telediscos já associados a este disco. Começou pelo Perdido, e é o que jogamos perceber e até ler, é uma prequela desse, atualmente já para o novo single, chamamos assim, O Coração da Mente, não é? Feito pela Big Bad Bigos. De algum modo, não só por perceber também que hoje a componente de imagem para a divulgação tem que estar presente, é uma condição já com a qual, que é necessária, mas é também um gosto, parece-nos, da maneira como as coisas surgem. É porque, lá está, é mais uma componente com a qual aquela a criança em mim pode brincar e pode inventar um bocadinho. E também mais uma maneira de envolver mais pessoas e amigos. Neste caso, o João Campanisso, que é o responsável pela Big Bad Bigos, no vídeo, e também sempre com a ajuda da Vera Marmel e de mais pessoas no campo da fotografia. E isso, para quem não, para quem faz da música a sua, o seu métier, não é? brincar com a imagem, por vezes, é algo com o qual me sinto também livre, com alguma liberdade, que não tenho nada, ou seja, não é a minha área de trabalho. E então posso estar de uma maneira mais descomplexada e livre, ou pelo menos encaro a coisa assim. E pronto, como diz, é uma componente muito forte hoje em dia para a promoção, temos noção de que o vídeo do Perdido ajudou a promover o lançamento do disco, claro, de uma maneira que há uns anos era impensável, até porque hoje em dia podemos passar o vídeo nos Facebooks e nos YouTubes e pelas internet. Aliás, hoje em dia tem que passar por aí, porque exato, Espaço exato. TV, e eu nisso gosto de, sempre que posso dar a minha crítica, Espaço TV quase não existe, não é? Sim, é uma pena. Eu recordo-me, se calhar com alguma saudade até, que há 20 anos atrás, quando por uma razão se esperava por um programa, em vez de estarmos a ver publicidade, víamos um videoclipe, ou melhor, um teledisco. Não é? Portanto, como exatamente. Se isso fosse. Enfim, nem sempre evoluímos, não é? Novas coisas regredimos, de maneira. Aliás, das coisas que. O primeiro impacto que eu tenho assim com a música, que eu lembro-me de ser criança e ser. E lembro-me destas imagens, porque deviam passar muitas vezes, é o videoclipe do London Calling dos Clash, na abertura da RTP2, ao fim da tarde, quando reabria. Nos quantos videoclipes, eu lembro-me de ser criança e ter ficado fascinado com a guitarra branca do Mick Jones. Portanto, conquistaram com os videoclipes da RTP2. Eram os The Clash, e não faltava também, volta e meia, e agora esqueci-me do nome, o Always the Sun Do Stranglers, exatamente, e o Golden Brown. Portanto, havia alguém que gostava muito de Stranglers no canal. Exatamente, e os Smiths também. Sim, seguramente. Claro que na RTP1 tínhamos necessariamente o Elton John e a sua Nikita, que passou quase ad eterno. Portanto, enfim, lembramos o bom e o mau. O mau, entre aspas, não é? Pelo exagero. Ora bem. Acho que a música é sempre melhor do que não ter música. Exatamente. Portanto, mesmo que a gente não goste. Por muito que a publicidade nos possa cativar também. Claro. Ora, foi da espuma de uma onda que Afrodite se ergueu. Saiu do mar. celeste. Aproximaste-te, cara malandra, e então disseste: antes que o dia nasça, cumpra este desejo meu. Leva-me contigo, leva-me contigo, leva-me contigo ao céu. Bem, o céu pode ser gelado e eu não me dou com o banco frio. Acena-me com um paraíso bem quente, eu vou ao desafio. O divino ao céu pertence e amor tu és divinal. Chega-te a mim, vamos juntos numa viagem celestial. Não te levo a ver os aviões, mas cumpre esse desejo teu. Levo-te comigo, levo-te comigo, levo-te comigo ao céu. A falar com um Nick Suave, enfim, um alter ego do Carlos, que está aqui a apresentar, enquanto Suave, o seu primeiro disco, e aqui na Boa Nova estamos a divulgá-lo, e já aqui falámos de vários aspectos, e um só falámos dele, que era o concerto, mas agora queremos saber de facto como é que ele correu. Sei que veio a convidar o Fast Fed Eddie Nelson, enfim, o outro ilustre barreirense e o Alex Dalva Teixeira para esse concerto. Então, como é que correu, uma vez que nós não estivemos, e se calhar algum dos nossos ouvintes, não sei se algum de nós, dos nossos ouvintes esteve, enfim, hoje a internet me permite chegar a todo lado, inclusive para o Barreiro. Claro. Portanto, saber como é que correu e qual foi o feedback que tirou enquanto músico da recepção destes novos temas. Correu muito bem. Aliás, nós já tínhamos feito alguns concertos antes e chegámos a este concerto do Barreiro já bem oleados, vá lá. E foi especial por ter o Alex e o Fast Eddie connosco. O Fast Eddie, eu conheci-o no décimo ano, quando comecei a aprender a tocar guitarra, e ele era o gajo que já tinha uma guitarra elétrica, portanto isto para mim era fabuloso. E somos amigos há, pois, com esta brincadeira, já vai para 20 ou 25 anos, uma coisa assim. Agora começou a fazer contas pelos dedos, não é? Já estou 40ão, não é? Exatamente, fiz 40 este ano, conheço desde os 15, portanto é isso. São 25 anos. Portanto, tenho mais 6, já fica a saber, tenho mais 6, porque estamos em linha. Vimos quase as mesmas coisas na televisão. Ótimo. Mas o Alex é alguém que aparece mais tarde, mas que também já conheço se calhar há uns 10 ou 15 anos. E ele era daqui da Moita, agora vive em Lisboa. mas é um músico que eu muito admiro e, acima de tudo, é um agitador. É um grande amigo. É um agitador. Sim, completamente. Pelo música que faz. E é um grande amigo meu. Para comemorar isso, fiz uma canção para ele. Escrevi uma música para ele e então aproveitámos para apresentar esse tema no concerto do AMAC. Uhum. Tá, e correu muito bem. Acho que as pessoas gostaram, portanto. Muito bem. E isto veio a propósito que dissemos logo no início da conversa que vão estar a 28 de julho em Coimbra. Exato. Nós sabemos certo é que estes músicos que têm aqui no seu disco, obviamente o Fred Ferreira é muito requisitado, não é? Portanto, não sim, é necessário. Portanto, será difícil ter sempre estes músicos nos seus concertos, não é? Sim, eu tenho alguns outros músicos ensaiados também para as substituições. Exato. para precaver. Mas sempre que possível, tentamos fazer com essa formação. Sombrios que a tua ausência escurece mais, mas quando a noite cai, tudo se ilumina. Meus pecados. O que é que vão esperar as pessoas que vão a Coimbra, pronto, agora já em antecipação, vão ver na tabacaria do Teatrão o concerto de Suave? Irão ouvir este disco, que não é muito grande na íntegra, e escutar já alguns temas do próximo, uhum, que há de ser gravado em breve, porque pronto, já tenho esse disco mais ou menos pronto também. Se temos que referir, portanto, que o Nick Suave é o ilustre possuidor de um estúdio, portanto, e da própria editora, sim, também, da Epachuco, portanto, Este, há pouco já falámos das suas várias facetas, não é? E há uma que queremos aqui, porque é talvez aquela que, com que as pessoas, pelo menos que estão mais ligadas à música, o associam, é de facto ao Barreiro Rocks. Enfim, que vai tendo sempre uma excelente expressão, e é dos mais antigos, inclusive, não é? O facto de, enquanto organizador, ter que contactar várias bandas, isso também o influencia assim na própria maneira de criar? Tem tido algum impacto, como é que eu ia dizer, já cá trouxe alguns artistas, nomeadamente malta internacional, que o facto de estar na presença deles, não só do concerto, mas de conhecê-los pessoalmente, tiveram uma influência muito, muito grande, e foram quase como que marcos, de pontos de viragem na minha vida. Pessoas, artistas como o Billy Childish de Inglaterra, ou os Pierce Barrows, os americanos, tiveram esse efeito. Sim. Portanto, tem essa parte. Nós, ao estar na organização, ao andar a ouvir bandas novas, a procurar, pronto, somos sempre influenciados. Depois, esse aspecto pessoal de conhecer alguns artistas que para nós são ídolos, não é? Consegue, pelo menos pessoalmente, que tivesse conseguiram alterar a vida de alguma forma. Hoje gravou este disco em português. Sim. Como bem disse. E agora, ir mostrá-lo internacionalmente, o que é que faz falta? Pois, não sei. Bom, há pouco disse, chamou bandas cá, não é? Está-lhes a abrir a porta, que queremos que não, por via do Barreiro Rock, está a abrir a porta nacional. Não é? O que é que falta, claro, para que o português suave esteja a ser mostrado lá fora? Quem é que falta quem é que lhe falta abrir a porta assim? E a bandas como aquelas que bem conhece? Não, não sei. Aí essa questão da internacionalização em português pode ser sempre mais complicado por causa da barreira da língua, que lá está. Apesar de nós escutarmos bastante música em inglês, ou seja, em que língua for, há outros países onde isso não acontece assim. No entanto, mas mesmo que seja lusófono, mesmo, é um mercado lusófono, há um mercado da saudade, e há outro que é imenso, que é só passar o Atlântico, que é o mercado do Brasil. Exatamente. E aí a língua, embora eles digam que não percebem o que nós dizemos, nós, portanto, julgo que percebemos o que eles dizem, mas a verdade é outro mercado que tem estado fechado a nós, com uma relevância apenas para o fado, não é? O Adoro Zambus tem conseguido, o Carminho, mas de resto parece que não existe mais Portugal. Mas o que julgo saber, quando eles vêm a Portugal, surpreendem-se com o movimento musical que hoje existe no nosso país. Sim, completamente. Então, o que é que nos falta? O que é que nos está a fazer falta? Enfim, é um músico que já anda nisto há tanto ano. O que é que falta para que nós, de facto, consigamos mostrar-nos? Porque depois, se gostam ou não, são outros 500, mas enquanto não nos mostrarmos, como sabemos se gostam ou não? Pois, claro. Eu curiosamente, é algo que eu reconheço em mim um handicap enorme, que é estar... pensar mais sobre esse tipo de situação. Enquanto músico, lá está, tenho-me concentrado sempre em não parar de criar e disponibilizar as coisas, mas depois nunca me preocupo muito com essa parte. Portanto, a minha opinião é sempre muito, muito aligeirada em relação a esses assuntos. Não é, porque se eles exportaram para cá o Rock in Rio, porquê que nós não estamos para lá o Barreiro Rocks, lá para uma favela? Curiosamente, isso é algo que já foi falado. Mas vejo a parte do Barreiro Rocks e a vertente mais alternativa com mais perspectivas e com uma maior facilidade do que algo que apelasse a um grande público, por exemplo. Porque aí... esta comunidade de pessoas que que fazem acontecer estas coisas, como o Barreiro Rocks e outros festivais mais pequenos, essa comunidade é fácil de reconhecer e de se reconhecer, ou de reconhecer os seus pares nos outros países. Tanto que nós temos excelentes ligações com Espanha, por exemplo, o festival tem muitos espanhóis a vir cá e nós vamos muitas vezes a Espanha, porque são coisas que facilmente reconhecemos quem é que são aquelas pessoas que pensam e que sentem a necessidade de fazer coisas mais facilmente. No caso do Brasil, por exemplo, eu também costumo tocar bateria com os Dirty Coltrane. Uhum. E os Dirty Coltrane vão, já é o segundo ano que vão fazer turnê pelo Brasil e Argentina. E isto porquê? Porque conseguiram estabelecer rapidamente uma ligação com agentes no Brasil que são agitadores, mas a um nível pequeno, como nós somos aqui deste lado. Eu penso que esse meio apoia-se, claro. Apoia-se pelo mundo inteiro. Depois os outros campeonatos maiores, esse é que eu acho que já tem a ver com outro tipo de estratégias e com meios que, lá está, prefiro pensar mais em fazer música do que meter-me por Sim. aí. Mas como se diz aqui pela minha beira serra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Pois, é preciso começar, sim, é preciso começar. Eu gosto sempre de tocar para o maior número de pessoas e de tentar, de alguma forma, contagiar e fazer do, pelo menos daquela altura em que as pessoas me estão a ver a tocar ou estão a ouvir o meu disco, uma altura feliz. Portanto, quanto mais pessoas chegarmos, melhor. Mas reconhecemos que é uma tarefa complicada, sem um certo tipo de estruturas que não temos, não é? Estamos a falar de discos que são editados em edições de autor, sem poder de promoção de uma editora, por exemplo. Sim, mas de uma editora maior, não é? Sim, mas estamos a falar de tudo aquilo que há 15 anos atrás dizíamos que iria morrer. E como bem vemos, pelo contrário. Quem vaticinava a morte, hoje em dia passa pela Rua da Amargura e tudo o resto foi, vai florescendo. Aos poucos, claro. Vai florescendo. Deixa-me ser a menina que faz tudo de ti. Está na altura de nos despedirmos, que é o único problema que temos aqui é o tempo para neste programa. Claro que deixamos aqui a porta aberta para nos encontrarmos mais vezes, mesmo que seja via telefone. Espero que sim, claro. Nos encontrarmos e deixamos aqui aquilo que ficou da press release que lemos, dizia uma coisa engraçada, uma frase muito curtinha: vai ser um festão. Portanto, é com este vai ser um festão que falamos, que deixamos o recado às pessoas para o dia 28 de julho em Coimbra. E claro, Carlos, marcamos encontros para mais vezes. Basta vir esse tal outro disco que diz há pouco que já estava aí na calha para voltarmos a falar. Espero que o façamos no espaço de um ano. Vai. Muito bem, assim está marcado. Um abraço, Carlos, obrigado por tudo. Um abraço, eu é que agradeço, obrigado. Um possuído a possuir, na ânsia de existir, esqueci-me de amar de verdade. Por não ser assim e encarar mal o fim, fujo da eternidade. Ouço vozes celestiais, tão lindas e tão reais. Deixo-me sonhar um bocado. Vem um anjo apontar o que devo evitar, mas o mal está tão bem iluminado. apego-me menos, preciso de mais. Sinto-me só, bem acompanhado. Foge, amor. Não esperes por mim, porque eu sei que vou viver assim até ao fim. Está-se bem. Acho que está, não está?